Salve, rapaziada. Mano Azul, Litoral Norte, Caraguatatuba. Graças a Deus, hoje eu estou em Cristo Jesus. Passado complicado, envolvido com várias fitas, maldades, drogas, balada. Mas hoje eu posso dizer pra você que eu estou liberto, curado, transformado, porque eu encontrei a Jesus Cristo. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Me deu um casamento abençoado, uma esposa maravilhosa e uma filha, um presente de Deus. E eu quero falar pra você, meu irmão, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for o Filho. Se você se encontra numa situação sem Cristo, eu quero falar pra você: entregue a sua vida pra Jesus e deixe que Ele direcione a sua vida. Porque só Ele pode mudar a história da sua vida, perdoar os seus pecados, sarar as suas feridas e te dar a vida eterna, morou?